habitantes do extremo, Cabeção, Ignoto, é amado. A caminhada não para, Rodone, Ameno, lá do leste, Sujeira, Segura. Fui convidado para fazer parte, honrar o que tenho de mais importante. Todo lugar tem dificuldade, continuo seguindo adiante. Sei que não é o bastante, ainda tem muito trabalho a fazer. A união é que faz a força, também ajuda a desenvolver. Hoje consigo entender, chegar o que não queria ver. Os altos e baixos dessa estrada só me fez amadurecer. Aqueles que me viram crescer, trouxeram incentivo pra luta. Permaneço equilibrado, concentrado nessa disputa. Muito obrigado por toda a ajuda, eu agradeço amigos do peito. Sempre me deram todo o apoio nesse duro caminho estreito. Tô inspirando até o talo, não perco embalo da corrida. São várias coisas que me movem por cima dessa batida. Nasci no berço do conceito, cercado de gente muito boa. Tenho certeza absoluta que não tô correndo à toa. O tempo de brincar já foi, eu levo isso muito a sério. Com muito amor, dedicação, defeito os meus critérios. É desse jeito que funciona essa parada por aqui. Com os pés no chão, faço a canção e como sempre deixo fluir, buscando inspiração nas coisas boas que a vida me traz. Seguindo em frente, sem perder meu tempo, olhando pra trás, falando a vera sempre, sempre que for preciso. Demarcando o território, sabendo bem onde piso. Em cada verso escrito, fortificando a aliança, mantendo o grito de guerra. Mother FM é a banca. Respeito é pra quem tem, com o tempo aprende isso. Graças a ele, meu espaço sempre conquisto, no certo invisto. Pois sei que o retorno vem, reconhecido por quem tá no corre também. Você é quem? Vou responder sua pergunta. Sou ignoto, firme e forte na conduta. Sempre vestido na busca, botando fé nos meus passos. Pois sei que com fé eu tô, sem fé eu só me arrasto. Botando pra fuder, minha cara é correr. Quem conhece tá ligado que eu dou conta do recado. No processo criativo, de modo conclusivo, direto e objetivo, MC agressivo. Do mundo alternativo, da rima à família. Caminho coletivo, hip hop nossa trilha. Narrando minha vida, no loop e na batida. Alegrias e tristezas, qualidades e fraquezas. Eu faço meu bagulho, do jeito que eu quero. Respeito e lealdade, a quem eu considero. A quem me considera, cola e coopera. Na busca do progresso, eu sou réu, confesso. Pensar é o meu crime, padrão do nosso time. Sujo e nervoso, armado e perigoso. Microfone na mão e uma breja na outra. Essa é a minha função, melhor que qualquer outra. É mesmo assim, ameno nesse beco estreito. Tendo cautela com as frases pra não perder o respeito. É desse jeito que raízes são ficadas no chão. E cada disco lançado valeu a dedicação. Satisfação da criação, queremos fazer barulho. MADR, SBR é a luz do escuro. Lutando contra o tempo em direção ao futuro. Opiniões concretizadas, ninguém em cima do muro. Fazer o quê? Com a força de um Jedi, cavaleiros na paz, a música é espada afiada. Degolando os falsos que perdem a caminhada. Mesmo sem ganhar nada, isso é o ar que eu respiro. Atacando com rimas, não atacando com tiro. O conteúdo é essência, sem apertar o gatilho. Mente desequilibrada, sem deixar nenhum vacilo.